a diferente não. Toda vaqueia, a diferente. Só quem é do Ceará, joga a mão pra cima, vaqueira, mano, forró. Quem sabe diz, a diferente não. Diferente não. Quanto da vaqueia, o diferente não. Esta. Para Ceará, o braço. O diferente não. O meu cavalo é estranho. Vamos. meuscds.com. Apresentando o Parque Aras Viana, toda vaqueirada, eu tô no meio. Mesmo que eu não ganhe, mas eu tô no meio. Boa vaqueira! 7 de dezembro, Palácio Viana recebe Caninana. Hoje, Valdanta, Júnior Viana.